eu tento atrapalhar. E se vejo que tá tudo errado, não paro de acertar. Esse é meu jeito de correr direito, um tanto quanto desgraçado sou. É o jeito que corro direito, atrapalhado vou. Porque errando me acho no tempo, quem sabe é o erro que faz acertar. Ou seja, errando eu me acho no tempo, acerto até errar. Se eu sei que tá tudo certinho, eu tento derrubar. Sou um verdadeiro mestre na arte de me complicar. E complicando vou desamarrando, todo amarrado pra descomplicar. Que amarrado eu vou me tropeçando sem desmoronar. Que aprendi cedo bem buscar o bem assim seguir. O que aprendi que se vier descasco abacaxi. Só no perrengue, sem nenhum din-din. Com toda essa complicação, mas pé no coração. Eu seguro aqui na minha onda, sem deixar a peteca cair. E se sinto que tá tudo certo, volto a sorrir. Só pode melhorar se na elegância você vai levando, sem na cabeça de ninguém pisar. A vida com certeza um dia vai te presentear.